Tan 3600, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 no 5, reporta estabilizado no ILS X Ferreira, pista na 0. 2000 pés, reporta estabilizado no ILS X Ferreira, pista 10, 3600. Estabilizado em LS, capa 3, Tantan 3600. Tantan 3600, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 5837, information Bravo. Webjet 5837, squawk identity, clear e bom for arrival, descendimento em 4000 feet, altimeter 1015. Bom for arrival, KNH 1015, altitude 4000, KNH 1015, 5837. Salvador, boa noite. Tá 3600, passou o centro para baixar travado visual. 3600, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 11 nós. Vinte pouso na 10, 3600. Controle Salvador, muito boa noite, eu vou no 643, vibrando nível 250 para o 90 com a informação alta. Vou no 643, assina identificação, chegada Bonf, desse mantém o nível 050, ajuste no 095. Descendo para o 050, 015 na Bonf, eu vou no 643. São 3600, salão 08, libere a direita, receia táxi, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, 3600. Webjet 5837, descend and maintain 2000 feet, altimeter 1015, cleared final approach, LSXA runway 10, report status. LSXA Roger, descend and maintain 2000, KNH 1015, it's clear to LS, X-ray, runway 10. 5837. A 43, desse mantenha 4000 pés, o ajuste na 0 na 5. Descendo para 4000, ajustado no 0 no 5, o voo pode fazer o procedimento WISC? LS WISC, ciente, o na 643. Obrigado. 43, inicie redução para 220 nós. Reduzindo para 220, couro 43. Salvador, boa noite, com 805, formação Bravo, passou 90 para ONU 520. Boa noite, Gol 1805, acione a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 050, QNH 1015. Ok, desce via 050, 1095, será o ajuste 1805. Após o Gol no 643, após o 367, está autorizado o procedimento? No 643, autorizado. Procedimento ILS Whisky, reporte na final. Seguinte, reportar na final. Obrigado. Gol no 643, se possível, iniciar redução para 1909. Reduzindo. Establish on the LS from A10, Webjet 5837. Webjet 5837, contact Salvador Tower, 118.6. 118.6, boa noite. Boa noite. Ono 805, dessa via para 2000 pés, e, ó, o QNH 1015 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, prossegue via até 2015, informaremos estabilizado X-Ray, Ono 805. Gol 1-643, estabilizou. Gol 1-643, chame Torres, Salvador, em 1-8, decimal 6. 18-6, muito obrigado. Muito boa noite, jogou 1-643, estamos agora 2.5 milhas do externo, vai ser atrasado. 643, mantém a aproximação, sua marido está livre. Na escutão. No solo 23, livre à direita, prossegue Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, boa noite, senhora. Boa. Pouso, Foucault. 643, sem livre pouso na 10, o vento é de 1,40 graus, com 7 nós. Ei, obrigado, mesmo pouco. Bahia Europa 084, stand 10, we are ready for the startup and push. Clear to startup and push, come for taxi, Europa 084. Clear for the startup and push, we call you for taxi 084. no 6413 e Botafogo. Sala 27, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Prossegue via Alfa, ele reportará antes da Juliette, voo no 6413. Para 2.000 pés, o QNH 1.0 no 5. Chegada mais para 2.000, convite.